sobre, falar sobre. Da criação.

Canal 2 da Antena Web. Janela do meu quarto, onde dormia, entrou um raio de sol que uma mensagem.